vida é viver, vendo o dia amanhecer. Atravessar a madruga, solto na rua, solto na rua. O bom da vida é viver, vendo o dia amanhecer. Atravessar a madruga, solto na rua, solto na rua. Solto na rua. Solto na rua. Hoje estou solto e ninguém fala nada. Estou livre na rua, ninguém me atrasa. Pois eu conheço cada beco da quebrada. Os parceiros verdadeiros, só guerreiros e estou em casa. Hoje me jogo sem medo, arrepiar o cabelo, sem açoite. Embriagar do modelo e revelar os segredos da noite. Apreciar a brisa da lua, feito cachorro de rua. E o desejo da carne é curtir liberdade em cada canto da cidade. Solto na rua. Hoje estou livre, leve e solto, com cash no bolso e o frevo. Não tem hora pra acabar. Hoje estou solto na rua, para atravessar a madruga. Coração aberto para amar e aventurar. Vem curtir a aventura, a vida é uma loucura. Atravessar a madruga. Hoje o mundo pra mim vai ser a minha rota de fuga. Hoje eu não quero saber de emprego, patrão, só sossego, curtir com os parceiros. Eu quero é rodar a ermo de beco a beco, só com os verdadeiros, os brancos e os pretos. Eu quero ver o sol brilhar e a noite virar dia. Sem hora marcada, sem agonia. O Paulo Vitor, a parceria de MG, o Naí, Mamoeira em cima. Conexão da rima. O bom da vida é viver, vendo o dia amanhecer. Atravessar a madruga, solto na rua, solto na rua. O bom da vida é viver, vendo o dia amanhecer. Atravessar a madruga, solto na rua, solto na rua. Solto na rua. Mais uma vez tô virado, sem pressa, despreocupado. O esquema já tá marcado. Litrão no balcão, meu Marlboro na mão. O tanque cheio, pronto pra queimar o chão. Vamos tomar uma gelada, dando rolê na quebrada. O uísque no porta-luva, os cara preta estrala. Hoje é só curtição, junto com meus irmãos. Impacto sonoro. E Paulo Vitor violão. Pois eu tirei a vida pra curtir. Desde ontem ainda estou aqui. Solto na rua, ninguém me apavora. Meu dia tem 48 horas. Solto na rua.